tem autorização no 3663? Ainda não, estou correndo para São Concentro, 3663, só uma instância. Ô, 3663, escuta. Prossiga. Só me informar se o plano CHG foi feito aqui em Salvador? Estou verificando essa minuta, por favor. E o 3663? Siga. Você, se foi feito CHG? Isso, eu tenho aqui no meu sistema apenas uma CHG. Aqui na FTN, aparecendo aqui em relação a CHG, Salvador Guarulhos. Horário 0531, porém nem o centro Recife possui o plano ativo e a gente aqui também, já te reconhece da minha IS aqui em Salvador, eles falaram que tem, mas estão retransmitindo aqui pra mim e talvez demore mais uns 5 minutos a 10, 3.003. Ok, essa CHG foi pra modificar o que? Você sabe? Olha, no meu sistema só tá aparecendo a CHG, está 3.003, Salvador Guarulhos, só tá com horário só. Eu no meu sistema só consigo visualizar a princípio o horário só. Não sei se foi um horário que tem inspirado, não sei, sem informar. Mas aqui tem sim uma CHG do plano. Ok, vamos checar com a empresa aqui. A princípio também, se puder também pedir para a empresa entrar em contato com a S para checar o que é que está acontecendo também com o plano, ok? Ok. Chame o centro Recife, a frequência 12685, alterna 12545. Resposta utilizada na LS. reportará prefeitura com São Paulo. Bom dia, Gol no 271, informação Echo. Bom dia, no 271, desço para 2000 pés, por hoje TAP, chegada a Mari, 1012, o ajuste. Sente para 2000, por hoje TAP, chegada a Mari, com 1012, Gol no 279. Gol 9280, Recife, em 12085, alterna 13365. 12085, 12375. Secundária, 3365. 3365, obrigado. Loque, 5344 completo de aproximação, torre 18-6. 18-6, boa. Torre Salvador, 5344 visual. 344, pista livre, tudo autorizado, o vento variado com 3 nós. Pouso autorizado, 5344. 663 na escuta. Prossiga. O senhor chegou com a companhia? Sim. Então, também que a gente conhece, realmente era a CHG do horário, que eles me confirmaram que o tráfego antecipou. Normalmente, se não me engano, o repetitivo do tráfego é para as 11h56 o Lua e deu antecipado agora para as 5h31. Mas mesmo assim o centro não possui nada, só estou esperando a liberação do centro. Ok, estamos na escuta. Tip 5344, Solar 53, direita, táxi na minha escuta, ao livrar, prosseguindo via Alfa e repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, tira a sua escuta, eu tenho 5344. 4-4 tá ingresso. Juliette é terremoto no 4. Juliette remoto na 4, obrigado. Autorizado ILS, pro gol no 271. Estou ativo, reposto autorizado no 271. E reportar estabilizado, gol no 271. Minha escuta. Prossiga. Plano cópia. Prossiga. Barulhos 340, rota pro Zulu 44. Decolando pistão no zero, curva direita. Teste do Edael, Leda. Após Leda, voa Ildes, onde intercepta aerovista, é conforme. 5415 transponder, controle opera em 199.35. Exato, São Paulo, Barulhos 340, Dael, Leda, Ildes. Aerovia Presulu 44, 5415, 1935. Consegue, tá pronto no 11? Sim, Matheus. Autorizado, posicionar, chama o tá lá. Estadual. Chame Torre 18-6, gol no 271. 18-6, bom dia. No 71, Salvador Guarulhos, qual o horário de plantão? Eu acho que é um pouco cedo, mas uns 5 minutinhos já deve estar entrando no sistema, assim que entrar eu retorno, ok? Torre Salvador, bom dia, gol no 271. 271, bom dia, avistado, tem pista no zero livre, check trem. Foi autorizado, vento 300 graus com 2 nós. Sente baixado e travado, avistado, gol no 271. 317, Belém 370 já aprovado, só um minuto, prepare a mão. 370, bom, obrigado. No solo 03, direita, ao livrar, táxi me escuta, prosseguindo via Alfa e repórter da Juliette. E livrando a direita, Alfa e Juliette na escuta, gol no 271. Está com 7-0 a bordo, alterna Galeão, com 4 horas para táxi. Autorizado táxi, principal, Indial, foi reporte no ponto de espera. Pronto, ajuste no 0 e no 2. Indial, reportando no ponto de espera, pronto, está 3663. Rio T3, 663 no ponto, espera, tá no zero, pronto. 663, pista livre autorizada, além de decolar, o vento variável com 3 nós. Além de decolar, tá no zero, T3, 663. próxima, Juliette, gol 1271. Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, gol 1271, obrigado.